gente vai tocar uma música de Zé Ramalho agora. Frevo Mulher. Que ouvem os olhos eram de frio. Quantos elementos ao ar aquela mulher? Quantos homens eram inferno? Quantos serão? Quando nos caídos temos os salos na minha mão, gemeram entre cabeças a ponta do esporão. E a folha toda me toque. Chega aí. Não, é você, é você. Rolou a música aí que era pra você. Pô. Meu coração tá batendo como cantis, não tem jeito. Zabumba, bumba, esquisito. Batendo dentro do peito. Ai, meu coração tá batendo como cantis, não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos. Quebra tudo, Campo Grande! Coração, coração, bora, coração, balão, coração, coração! A gente se ilude dizendo não há mais coração! A gente se ilude dizendo não há mais coração! Batendo, como quem diz, não tem jeito. Sapo, papo, pai esquisito. Batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz, não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Heavy metal. Coração, pouco coração, bola, coração, balão, coração, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração, bobo, coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João. Se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eu disse, bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola. Oh, tá aqui, ó. Mais uma vez então, vamos lá, bem mais alto. É quando o tempo... Obrigado.